A Silo Arte Latitude Rural apresenta Curso Livre Caipira Tech Lab. Olá, meu nome é Mariana Silveira. Eu moro aqui na Serra da Mantiqueira e trabalho como coordenadora do setor de comunicação na Silo Arte Latitude Rural. A aula que eu dei para a edição do Caipira desse ano, de 2024, foi sobre redes sociais e Canva. E a importância da gente falar sobre essas plataformas, né, como o Instagram, o Facebook, o WhatsApp e o Canva, que é a plataforma de produção de artes gráficas e vídeos, ela é relevante para o campesinato no sentido de dar mais opções para os agricultores, beneficiadores de alimento, no conhecimento e no manuseio dessas redes na hora de divulgar os seus produtos, as feiras, os seus serviços e também manter um contato com pessoas interessadas, né, no trabalho, nos conhecimentos do campo e também trazer uma perspectiva crítica de como essas plataformas operam e funcionam. Então, nessa aula, a gente vai falar sobre a visão geral de redes sociais no Brasil, com dados de 2023, sobre as redes sociais e os algoritmos, sobre as redes sociais e as suas funcionalidades, e, por fim, o Canva, como criar imagens, documentos e vídeos sem muita complicação. Antes de iniciar, eu comentei com as alunas e os alunos do curso que seria muito importante que todos pudessem rever algumas aulas das edições passadas que dialogam muito com o que a gente vai ver aqui hoje, né? Então, eu mencionei a aula de 2021 sobre criação de peças gráficas e presença nas redes sociais, da Karina Terra, que já passou pela Silo também, atuava como designer, ela é ilustradora. E nessa aula, ela traz todo um panorama sobre o que é identidade visual, por que é importante, né, ter a composição dos elementos naquela arte gráfica para criar unidade, tanto para uma campanha ou uma série de artes que a gente possa produzir. Então, ela fala sobre manter o equilíbrio entre a imagem e o texto, quais informações a gente tem que dar destaque e quais os diferentes formatos também para cada rede social. Então, é como se fosse um manual super relevante, importante, para começar a criar essas artes, né? Eu entendo que é como se fosse uma pré-aula antes da gente falar sobre o Canva. É importante ter o Canva, mas ele não vai ensinar tudo aquilo que a Karina trouxe nessa aula de 2021. E também as aulas de 2022, a gente tem aula de produção e edição de vídeo para redes sociais com a Débora Minardi e aula sobre ferramentas e técnicas de comunicação com clientes e uso das redes com Paulo Lemos, do Lá no Alto. Então, são aulas também relevantes nesses aspectos de como criar vídeos para os reels, como editar esses vídeos também em plataformas gratuitas como CapCut. E o Paulo também, ele traz toda uma vivência dele, de como ele faz essa comunicação com o cliente, ele dá algumas dicas, traz técnicas. Então, são duas aulas também bem enriquecedoras para o assunto. E no ano passado, nós tivemos aula sobre mídias digitais e produção de conteúdo e narrativa com a Priscila Tapajoara, da Mídia Indígena, onde ela trouxe uma perspectiva muito focada na produção do vídeo, né? Quando é importante gravar na vertical ou na horizontal, quais são os planos, né? Primeiro plano, segundo plano. Ela também fala sobre essas plataformas gratuitas de edição, como CapCut. Então, é uma aula também muito, muito completa sobre o assunto de vídeo. E o Thiago Ersan, que é associado da Silo e também artista e desenvolvedor, ele trouxe uma aula sobre plataformas digitais, venda, comunicação e escoamento, onde ele fala também sobre outras possibilidades de escoar e anunciar os produtos e serviços sem ser pelas redes sociais. Então, fica a minha dica, né? Essas aulas, elas complementam o que a gente vai ver aqui hoje e elas já estão com acesso para vocês livre. Seguindo, a pesquisa que eu gostaria de apresentar, ela traz um contexto de como a população brasileira tem usado as redes sociais em 2023. Então, a estimativa é que as pessoas passam, em média, 3 horas e 46 minutos diários usando pelo menos 8 plataformas por mês. A gente entende que o contexto no campo, o contexto rural é muito diferente do urbano, já que nem sempre os territórios têm acesso à internet ou a internet é muito cara, ela foge muito da possibilidade do orçamento, né, da família rural, mas ainda assim o WhatsApp ele é bem popular. Então, imagina, gente, pessoas passarem quase 4 horas por dia olhando Instagram, Facebook, WhatsApp, é bastante tempo, né? E a média também é que pelo menos 70% da população brasileira tem acesso, são usuários de redes sociais, né? Então é bastante gente. As plataformas mais usadas pelos brasileiros em 2023 foram o WhatsApp, com 93,4%. Das pessoas pesquisadas fazem uso, né, dessa plataforma. O Instagram em segundo lugar, quase 90%, com 89,8%. E o Facebook em terceiro lugar, com 86,8%. E os principais motivos também para as pessoas usarem a internet, né, e aí não só as redes sociais, mas a internet em geral. Primeiro motivo, se a pessoa vai recorrer à internet, é encontrar informação. Então, 77,6% das pessoas responderam que elas buscam informação através da internet. 73% pesquisam como se faz as coisas, então manual, passo a passo. 71% mantém contato com amigos e família, né? Então, as redes sociais entram também nesse aspecto. E 70,6% pesquisam sobre produtos e marcas. No ano passado e também nesse ano, né, 2023 e 2024, a gente mapeou com as pessoas inscritas do curso quais são, por onde que elas divulgavam seus produtos e serviços, e a maioria respondeu que eram Instagram, Facebook e WhatsApp. Então, vamos lá, o que são as redes sociais, né? O Instagram, o Facebook e o WhatsApp, elas são plataformas digitais geradas, gerenciadas por grandes corporações, que a gente chama de Big Techs, e voltadas para mediar o relacionamento social com uma função muito específica de coletar e analisar dados referentes ao comportamento do consumidor, né? Então, os usuários, eles passam a ser... deixam de ser só meros usuários se relacionando com as outras pessoas e dentro da perspectiva desse modelo de negócio, né, que são as redes sociais, que são muito lucrativas, eles passam a ser vistos como consumidores, então consumidores de conteúdos visuais. Esses dados, eles são armazenados e passam por um tratamento feito por algoritmos de aprendizagem de máquinas, que é como chamam, ou em inglês, né, são termos bem conhecidos, que é machine learning ou deep learning, que é o aprendizado de máquina ou o conhecimento aprofundado. E esses algoritmos, eles têm regras específicas de extração de padrões a partir desses dados, né? Então, esse aprendizado, entre aspas, ele se resume a classificações feitas por pessoas que operam, né, criam esses algoritmos. Então, classificações de comportamento que vão definir quais os gostos, quais os interesses que esses usuários têm. E, então, eles passam a modular a nossa atenção dentro dessa plataforma, né, controlando como que a distribuição desses conteúdos vai acontecer. Então, de forma resumida, as redes sociais, elas são sistemas automatizados, com esses algoritmos que são estatísticos e probabilísticos e que precisam de muitos dados, um volume surreal de dados para formar um modelo que chame a nossa atenção, né? Então, é um modelo de negócio voltado para captação da atenção, da visualização. Quanto tempo a gente passa vendo e interagindo nesses aplicativos? As redes sociais, elas permitem atingir as pessoas também de forma segmentada, ou seja, personalizada. Algo muito diferente do que acontecia antes, né, desse boom da internet, quando as publicidades elas eram feitas muito pelo rádio ou pela televisão. Então, quando alguém criava um anúncio, né, publicitário, queria anunciar alguma coisa, divulgar um produto, um serviço, ela tinha que pagar por um tempo nesses canais e ela não sabia qual tipo, né, qual o perfil de pessoa que ia acessar aquele anúncio. Então, ela não tinha essa personalização do anúncio, né? Não era segmentado ao público dela. E hoje em dia é diferente com as redes sociais. Porém, a gestão desses sistemas, né, algorítmicos, ela é muito invisível, entre aspas, ou seja, ela não é transparente. E por isso ela não é considerada democrática. Então, nesse sentido, é importante, né, a gente acompanhar, mesmo a gente estando no campo ou na cidade, a gente tem que acompanhar a luta pela regulação dessas plataformas para que o interesse dessas grandes corporações, né, privadas, empresas privadas, não se sobreponha ao nosso interesse da sociedade civil. Então, hoje em dia, a gente tem a PL 2630 de 2020. Ela é popularmente conhecida como a Lei da Fake News, mas ela é muito mais ampla em relação à responsabilidade e transparência na internet. E para saber mais sobre a regulação das plataformas digitais, ficar de olho, né, como esse processo vem acontecendo no Brasil, eu recomendo o site direitosnarede.org.br, que se chama Coalizão de Direitos na Rede, que é uma rede de entidades que tem mais de 50 organizações, sejam acadêmicas ou da sociedade civil, que buscam a defesa dos nossos direitos digitais, né? Então, elas falam sobre temas como acesso à internet, liberdade de expressão, proteção de dados pessoais e também a nossa privacidade na rede. Agora a gente vai falar sobre a linguagem nas redes sociais, né? Como ela privilegia o uso da imagem. A imagem, ela pode despertar diferentes reações emotivas, positivas, negativas, mas ela vai despertar alguma reação. Então, nas redes, essas reações, elas se transparecem através das curtidas, compartilhamento, ações como comentários e o tempo de visualização, né? Quanto tempo a gente fica olhando, passando o olho, passando o dedo e vendo os conteúdos. Vale ressaltar também que o uso de imagens, assim como o uso das informações em texto, ele requer o cuidado muito importante da verificação. Então, principalmente agora, né, com o avanço dessa inteligência artificial que manipula imagens e vídeos, que é também conhecida como deepfake, né, como se fosse uma falsidade mais profunda, ela gera artificialmente imagens muito próximas de fotografia, o que acaba distorcendo a realidade. Então, é muito importante que a gente também conheça, né, ferramentas de verificação de informações, de imagens, a partir do momento que a gente passa a usar essas redes sociais. E antes, né, da gente começar a aprender sobre as funcionalidades e o Canva, como a gente cria imagens e vídeos, eu trouxe também algumas dicas de endereços na internet que possam ajudar nessa verificação de notícias ou informações falsas. Uma delas é a Agência Lupa, que é uma plataforma de combate à desinformação. O endereço é www.lupa.uol.com.br. Tem também o coletivo Bereia, que é especializado na checagem de notícias voltadas para o campo religioso. Então, o endereço é coletivobereia.com.br. E tem também os nossos parceiros que são do De Olho nos Ruralistas, que é um observatório do agronegócio no Brasil, bem pedagógico, bem educativo, que transparece, né, todas as notícias falsas que o agronegócio acaba divulgando por aí. E o endereço deles é deolhonosruralistas.com.br. Avançando agora, a gente vai falar sobre como que a comunicação digital ela pode impulsionar o escoamento dos produtos e também ajudar a divulgar os serviços, né? Então, por meio da criação de artes gráficas, fotografias dos produtos ou da produção, a produção de vídeos, a publicação nas redes sociais, esse engajamento com os consumidores, seja através do WhatsApp ou do Messenger, do Facebook, e também aquela forma, a estratégia de explorar essas brechas, né, de comunicação nas plataformas. Os algoritmos das redes sociais, eles, apesar de privilegiarem os conteúdos pagos, né, extremamente apelativos, esses conteúdos espetacularizados, muitas vezes falsos, manipulados, esses robozinhos, eles também levam em conta o nível de interação que a conta do perfil, né, o nosso perfil, tem em relação às postagens que a gente faz. Então, isso inclui mensagens diretas ou compartilhamento dessas postagens. Se eu faço um post e ele tem muitos comentários e muitas curtidas, o algoritmo vai levar isso em consideração. Se ele tem muitas visualizações, a data da postagem também é muito importante ficar de olho. O horário também. A própria plataforma, ela traz uma estimativa, né, de qual é o melhor horário e o melhor dia que o seu público, né, as pessoas que te seguem, então ali naquela bolha, naquela nossa bolha algorítmica, qual o dia que eles estão mais ativos. Então, eles recomendam também os melhores dias e horários para fazer essas publicações. Os vídeos ao vivo também são ferramentas que o algoritmo leva em consideração. E as publicações também que a gente interage, né? Que não são nossas, da nossa produção, mas são outras que a gente curte, a gente comenta, a gente compartilha. Bom, agora a gente vai falar sobre as funcionalidades do Instagram. No meu material, eu trouxe um passo a passo sobre como acessar cada funcionalidade, como criar uma biografia interessante, como adicionar um link do WhatsApp na biografia do Instagram para direcionar as pessoas diretamente para conversa com o produtor ou a produtora. Então, eu agora vou aqui na parte do áudio, né, no nosso podcast, eu vou falar sobre as principais funcionalidades e no manual que vocês podem acessar no nosso site, vocês conseguem ver todo o passo a passo de cada uma e podem consultar também. Então, o Instagram, ele tem as funcionalidades do link na bio, que é esse link que ele pode te direcionar ou para um WhatsApp ou para outros links fora da plataforma do Instagram, seja um canal no YouTube, um site de vendas dos seus produtos, enfim, mil e umas possibilidades de links, uma reportagem que você achou interessante ou na qual você participa. Então, são muitas possibilidades do link na bio e é bem interessante explorar essas opções. O post ou o carrossel, também a gente fala sobre esses dois formatos, né, de postagens. O post único é com uma foto ou um vídeo, e o post de carrossel, ele te possibilita até 10 imagens, e você pode variar entre vídeo e a imagem estática, né, parada. Tem também o post colaborativo, que é uma ferramenta recente, mas muito proveitosa, muito interessante, porque ela ajuda a gente a furar as bolhas, né, dos nossos seguidores. Então, é uma postagem que você compartilha com outros perfis ao mesmo tempo. Só basta o outro perfil aceitar o seu pedido, né, de colaboração. Tem também as hashtags, que são etiquetas, né, palavras-chave, que facilitam a pesquisa ali dentro da plataforma. Pesquisa se você quer saber o que outras pessoas estão publicando sobre produção de banana, por exemplo. É só ir na hashtag, na parte de tags, e pesquisar banana e você vai ver várias opções de conteúdo. Tem também o story, ou aquela história, como se fosse o status do WhatsApp, as atualizações, né, do WhatsApp. Então, é bem interessante porque são imagens, é um espaço onde você pode contar uma história, mas que ela fica disponível apenas 24 horas. E o destaque, que é a possibilidade de tornar essas histórias, né, que a gente deixou durante um dia, fixas no nosso perfil. Então, a pessoa pode acessar ela depois, a hora que ela quiser, quantas vezes ela quiser ver também. As lives, né, ou salas ao vivo também são uma funcionalidade bem interessante, onde a gente consegue convidar outras pessoas do nosso círculo social, ou de fora, ou de outro país ou cidade, para conversarem ao vivo com a gente, onde os nossos seguidores também podem assistir essas conversas, podem interagir, enviar comentários, perguntas e outras coisas mais. E, por fim, o Reels, né, que é essa parte do vídeo, do audiovisual, que tem várias funcionalidades também, muitas opções de manipular ali a imagem. Você pode fazer um vídeo com fundo verde, onde você pode trazer o exemplo, né, do que você quer explicar ali naquele momento. Ou você pode compartilhar também o Reels agora, usar partes das imagens de outras pessoas, de outros perfis, para incorporar no seu. Então, tem várias opções. Agora, partindo para o Facebook, né? Essa é uma plataforma que ela é mais dominada pelos participantes do curso. As pessoas têm mais conhecimento sobre ela, sobre as suas funcionalidades. E eu vou citar aqui algumas funções que talvez não sejam tão usadas, mas também são bem interessantes no manuseio dessa rede. Então, a gente tem os botões de ação, que é uma ferramenta mais recente também, né? Desde o surgimento do Face, onde a gente consegue colocar um botão na própria postagem, que ele pode direcionar a pessoa tanto para um número de WhatsApp ou para um site de vendas. Então, tem essa questão interessante que aparece o link da bio do Instagram. A gente tem os grupos, né, que ainda são uma ferramenta muito latente dentro dessa rede, que ela engaja muito, ela tem essa pegada dos antigos fóruns, né, fóruns de perguntas, de pesquisas, de trocas de informação, de saber. Então, os grupos ainda são algo bem vivo dentro da plataforma. Nós temos também a opção de criar eventos, né? Eu acho que, no caso aqui do público do Caipira, TechLab, a gente sabe que as pessoas fazem muitas feiras nas suas cidades. Então, quem sabe criar um evento da feira e compartilhar com as pessoas que também têm Facebook seja uma forma interessante de divulgação também. A gente tem as reações, todo mundo conhece, usa, que é o joinha, a carinha triste, o coração, a carinha feliz, a risada. A gente tem os álbuns, né, que também é bem interessante, diferente do Instagram. O Instagram, ele permite que a gente reúna em uma postagem apenas 10 fotos. O álbum no Facebook permite que a gente reúna muitas fotos. Então, se houve uma viagem, uma conferência sobre agroecologia, né, igual o congresso que teve ano passado do CBA, e a gente teve vários participantes do curso que tiveram lá presentes, e aí eles fizeram várias fotos, eles podem criar um álbum dentro do Facebook escrito CBA 2023, onde eles vão colocar todas essas imagens, né? E aí todo mundo que for entrar na página, nas nossas páginas, vai ver lá as nossas participações nos eventos. Podem ser feiras também, ou pode ser como é feito o beneficiamento de um alimento e fazer um registro, uma documentação por fotos e colocar nesse álbum. Então, são muitas opções. No Facebook também tem o Reels agora, que tá bem parecido com o Instagram. A única diferença é a durabilidade, né? O tempo. Ele é um pouco mais curto, o vídeo no Facebook, do que em comparação com o Instagram, mas ele também funciona da mesma lógica do Reels do Instagram. A gente tem o post também com o link, que é bem interessante. Diferente do Instagram, né? No Facebook a gente consegue, por exemplo, pegar o link de uma matéria. Por exemplo, a gente tem uma matéria no De Olho dos Ruralistas que fala sobre como o agronegócio afetou, tem alguma certa incidência nos últimos acontecimentos, né, no Rio Grande do Sul, com essa catástrofe relacionada a mudanças climáticas. Então, a gente pode pegar esse link dessa matéria, colocar diretamente na publicação do Facebook e discorrer ali sobre qual é a importância da agroecologia para a gente contrapor esse modelo de latifúndio que só piora, né, causa essas mudanças climáticas. Agora, no Instagram, a gente já não consegue fazer isso. O Instagram, ele não aceita links. E no Facebook também tem a questão das avaliações, então você pode classificar a página, né? Se ela é a página, por exemplo, de um sítio que faz agroturismo rural, comunitário, se é uma página que é de uma própria feira, né? Ou uma cooperativa. Então, os consumidores, eles podem classificar, dar avaliações, também escrever comentários. Isso é bem interessante. E no próprio Facebook, a gente tem um painel profissional do Meta, né? O Meta é essa empresa que é o antigo Facebook, que agora ela gerencia tanto o Face quanto o Instagram. Então, por lá você consegue gerenciar, programar postagens, ver essa questão dos melhores horários e dias para fazer as publicações, ver o que outras páginas estão fazendo. Ele traz um comparativo bem interessante. Ele te mostra as métricas também, né? Como que a sua página, como que ela está performando, né? Naquele momento, naquele mês. Então, quanto alcance você teve. E várias outras questões estratégicas, né? Para quem faz o planejamento de conteúdos nessas redes sociais. Agora, o WhatsApp, que é essa multiplataforma, né, que muitos já consideram como uma rede social, ele é um aplicativo lançado em 2009, onde tem como a gente trocar mensagens instantâneas, tem como fazer chamadas de voz, trocar imagens e vídeos e documentos em PDF, e também tem a possibilidade de fazer ligações gratuitas, né, por meio de uma conexão com a internet ou com um pacote de dados. Ele é usado por mais de 2 bilhões de pessoas todos os dias. Então, no Brasil também, a gente tem mais de 165 milhões de brasileiros usando esse aplicativo, né? E esse é um dado de 2022. Ele também é propriedade do Meta, né? A mesma empresa que é o antigo Facebook, que também gerencia o Instagram e o Facebook. E, bom, hoje em dia o WhatsApp, ele tá com algumas funcionalidades muito parecidas, né, com o Instagram e o Facebook, por exemplo. A gente tem as atualizações, onde a gente consegue colocar fotos ou vídeos que também duram 24 horas, entre outras funcionalidades. O WhatsApp, ele foi muito útil, né, durante a pandemia, para quem vive no campo. Lá na unidade, no Vale do Jequitinhonha, lá em Minas Gerais, por exemplo, a gente teve um caso onde a unidade da Emater de Capelinha, que envolve 11 municípios, né, eles aderiram a uma feira online logo no início, no auge da pandemia. Então, essa iniciativa, em parceria com as prefeituras locais, ela diminuiu o impacto de perdas financeiras, né, decorrentes do fechamento das tradicionais feiras e a comercialização presencial dos produtos. Então, de acordo com a coordenadora técnica regional desse projeto, na época, a ação, ela teve a participação direta de quase 400 agricultores familiares e ela alcançou mais de 1.600 consumidores. Então, por exemplo, eu sei que tem muitas pessoas que fazem o esquema das cestas, né? Cestas quinzenais, semanais, mensais, onde o produtor reúne ali uma lista de toda a sua produção daquele mês e faz essa venda direta, né, para os seus vizinhos ou para pessoas interessadas da região. Então, o WhatsApp, ele traz essa facilidade, né, no contato, com as pessoas interessadas, os consumidores. Aí dentro, né, no WhatsApp, ele tem agora a possibilidade do aplicativo voltado para negócios. E esse aplicativo, ele traz mais ferramentas do que o WhatsApp comum. Então, uma delas é a gente poder criar um perfil comercial, onde a gente coloca informações extras, né? Por exemplo, onde que está localizado o sítio, o terreno, se a pessoa tem um site, uma plataforma onde ela faz a venda dos alimentos. Nessa plataforma também do WhatsApp Business é possível a gente programar respostas automáticas. Por exemplo, a gente tem alguém que faça o envio de cestas, da reforma agrária, ou cestas agroecológicas, ou cestas orgânicas. E aí um cliente ficou sabendo e logo entrou em contato. Mas essa pessoa, por exemplo, naquele momento ela estava na roça colhendo. E aí, para a pessoa que entrou em contato não ficar muito tempo esperando, a gente já cria uma mensagem automática, né? Fala: olá, no momento não podemos atender, mas provavelmente estamos na roça. Pode até ser uma mensagem mais descontraída, né? mas faz com que a pessoa não fique desestimulada a entrar em contato novamente, mesmo que o contato demore, a resposta demore a chegar. No WhatsApp Business também tem a lista de transmissão, que é uma ferramenta bem interessante, onde a agricultura e agricultura podem reunir, né, os seus melhores clientes ou uma lista com os seus fornecedores, por exemplo, parceiros, vizinhos, e aí essa lista de transmissão, ela possibilita que você dispare uma mensagem igual para várias pessoas diferentes, vários contatos diferentes. Dentro também dessa questão da lista de transmissão, o WhatsApp Business possibilita que você crie etiquetas, né, que categorizem esses grupos de contato. Né, a gente sabe que, às vezes, se é uma cooperativa ou uma associação que tem uma demanda muito grande regional, fica muito difícil de você lidar ali com mais de 100 contatos na sua lista de WhatsApp, de contatos. Então, essas etiquetas são interessantes porque ali você vai criando categorias, né? Olha, esse contato é do meu fornecedor de embalagens, esse contato é da minha cliente, não sei, daqui da cidade de Resende, esse contato é cliente de Volta Redonda. Então, tem como fazer essa segmentação. E por fim, tem o WhatsApp Business, ele tem também a opção de você criar catálogos. Então, você pode tirar fotos, fotografar os seus alimentos, os produtos ou serviços, listar, nomear eles e colocar o preço direto dentro dessa parte de catálogo. Então, fica mais prático na hora que a pessoa for entrar em contato, né, com você, ela já consegue ver todos os seus produtos e serviços de uma forma rápida, sem você precisar explicar toda vez para pessoas diferentes, e fica mais prático também de selecionar o que ela quer, o que é interessante para ela ou não. Bom, por fim, a gente vai falar um pouquinho sobre o Canva, que é essa plataforma bem intuitiva que serve para produção de arte gráfica sem muita complicação. O Canva, ele tem essas funcionalidades, né, de terem as artes pré-estabelecidas, né? Então, ele monta vários modelos diferentes de artes, sejam voltados para feiras, de alimentos. Ele cria artes para convite de aniversário, por exemplo, ele cria arte para convite de casamento. Ele faz diferentes formas de artes, né, de anúncios e cartazes, documentos, então currículo. Então é muito fácil a gente pegar esse modelo, né, já preparado e depois só alterar as informações como elas estão, ou fotos, né, como elas estão pré-estabelecidas. O Canva, ele também fornece ilustrações gratuitas, o que é bem interessante. As ilustrações também são elementos, né, artísticos muito bonitos que podem te ajudar a se diferenciar da concorrência, por exemplo. Os elementos gráficos também que o Canva disponibiliza, eles são muito diversos e descontraídos. Então, são figurinhas, símbolos, coloridos, ou preto e branco, de diferentes estéticas. O Canva também te possibilita os formatos da imagem pré-estabelecidas por cada rede social. Então, isso é muito interessante porque agora a gente não precisa ficar decorando qual o formato de cada rede, né? Por exemplo, o Instagram, ele gosta do formato quadrado. O Facebook, ele gosta do formato mais horizontal. Então, o Canva, ele já te dá essas opções pré-estabelecidas. As sugestões também das identidades visuais, né? E aí eu lembro aqui novamente o manual da Karina, lá da aula dela de 2021, que é interessante entrar lá, entender o que é uma identidade visual, o que é uma tipografia, qual a importância da composição das cores. Então, tudo isso existe no Canva, mas o Canva não te explica como você monta, né? Como você articula esses elementos, né? E a Karina é de uma forma bem pedagógica, interessante, atrativa também e inspiradora. Ela coloca lá nesse manual tudo separadinho, o que é cada coisa. E você pode criar também pelo Canva imagens para redes sociais, apresentações de alta qualidade também, e-books, né, livros eletrônicos, infográficos. Você pode criar logotipos também pelo Canva, cartões de visita, pôster, aqueles panfletos também são importantes ainda. Você pode criar convites. E também aqueles banners, são aquelas faixas maiores, né? Na minha apresentação, que vocês podem acessar pelo site, tem algumas imagens no Canva. Eu trago alguns elementos visuais, algumas ilustrações também, os elementos também gráficos, né? E eu mostro também como que é a página principal, a página inicial do Canva, o que aparece se a gente clicar em modelos, né? Na parte do menu superior, onde aparecem os modelos para redes sociais, então tem posts para Instagram, posts para Facebook, post para Twitter, capas para Facebook, montagem de fotos, então são muitas opções, bem diversas. Se a gente clica também nas redes sociais, também aparecem os formatos, né, de imagens, para os stories do Instagram, para os status do WhatsApp, ele também mostra, também cria. Os recursos que o Canva disponibiliza são fotos, também existem imagens gratuitas de alta qualidade, imagens sobre a natureza, animais, comida, pessoas. Tem os ícones também, que são aqueles ícones bem específicos, né, de rede social, com uma estética mais pop, com as cores mais abertas, e entre muitas outras opções. E no PDF, que vocês podem acessar o manual, eu mostro como exportar essas artes da própria plataforma. Então, uma vez que a arte fica pronta, é importante saber como você vai extrair ela do site para você conseguir publicar ela na sua página social. Então, é só clicar no botão de compartilhar, depois seleciona o formato do arquivo, né? Existe a opção do PDF, do vídeo MP4, do JPEG, do PNG, e depois é só colocar em baixar. Bom, essa foi a aula sobre redes sociais e Canva, que ela conversa e dialoga com outras aulas que a gente também tem nas últimas edições do Caipira Tech Lab. Eu espero que você tenha gostado e se estimulado, né, a aprender sobre todas essas funcionalidades e opções que essas plataformas que estão aí nos oferecem, e a gente tem que aprender a fazer o melhor uso delas, né, para o nosso favor, para o escoamento dos nossos alimentos agroecológicos, da reforma agrária, e criar redes e fortalecer os sistemas alimentares regionais, também através do meio digital. Muito obrigada e até a próxima. Acompanhe em nosso site as aulas do curso livre do Caipira Tech Lab. Acesse silo.org.br.